Faça partida. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Sporting 160 de hoje. Para quem está a achar estranho porque é que só estou aqui eu, na verdade, começo mesmo já por aí. A Mariana, devido a questões profissionais e de saúde, não é Covid, não pode estar presente. O Castro também tem um compromisso inadiável e por isso mesmo estarei apenas eu. E há de estar o Miguel Maia. Fica também já esse aviso para quem quiser só eventualmente ouvir a entrevista com o Miguel Maia, que será em direta. Essa só vai começar às 22 horas. O Miguel Maia tem treinos e por isso mesmo só poderia começar o programa às 22 horas, mas como nós gostamos de começar sempre às 21h30, o programa arranca às 21h30. Para não estar aqui sozinho a falar, ia fazer dois ou três agradecimentos. Um, obviamente, a todos os nossos patronos do projeto Sporting 160 que nos continuam a apoiar. Mais um mês que passou e continuam a acreditar no conteúdo extra que vamos fazendo em patreon.com/sporting160. Mas também não queríamos deixar de falar do Benfica Sporting, dessa grande vitória que aconteceu na Luz. Acho que foi um fantástico jogo, por isso mesmo. Eu e o João Castro gravamos um áudio e um vídeo de 30 minutos sobre esse jogo, com as considerações, tal e qual como fazemos no programa tradicional às segundas-feiras, e é mesmo esse que vou passar antes da entrevista com o Miguel Maia, e assim dá tempo para o Miguel chegar do treino e arrancar para o programa. Portanto, 21h30 arrancamos com o programa, análise ao Benfica Sporting, gravado comigo e com o João, às 22h arrancamos com o direto com a entrevista ao Miguel Maia. E sem grandes demoras, vamos pôr aqui já o e vamos arrancar com isto. João, dando seguimento, como eu já devo ter dito em direto, não é? Porque estamos a gravar, mas eu em direto, portanto, estou-me a referir ao eu que falou agora em direto, deve ter dito que nós gravamos este. É quase uma. Era o que estávamos a falar aqui, É quase um pós-jogo, é não um pós-jogo, mas para o Sporting 160, para o programa, hoje, por questões não só familiares do teu lado e profissionais da Mariana e também do Sul, não puderam estar presentes no Sporting 160, mas não queríamos deixar de falar daquilo que é um dos grandes jogos do Sporting desta temporada, também de sempre. Eu diria que é uma das grandes exibições também de sempre. Há bocado estávamos a ver aí umas discussões no Twitter e achamos sempre piada, porque. sim. Parece que há dificuldade em dar valor àquilo que o Sporting fez, mesmo só tendo tido 35% de posse de bola. E se calhar até podemos começar por aí, porque parece que só ter 35% de posse de bola parece que é um problema e que não dá na mesma para ter sido um grande jogo do Sporting, ao ponto de deixar também aqui no ar uma coisa que tu me enviaste hoje tarde e que nós depois iremos olhar com mais detalhe, um ficheiro que nós temos aqui de estatísticas, que são mais de 90 indicadores de todos os jogos desde o início do campeonato, só para dizer que o Sporting, desde o primeiro encontro com o Lyon também está aqui incluído, embora seja um jogo Exatamente, sim. de pré-época, mas desde esse jogo até ao jogo do Benfica, o Sporting teve apenas 3 jogos em que converteu mais de 50% das oportunidades em golo, que não é fácil, não é? Ou seja, Sim. converteres mais de 50%, e curiosamente foi contra o Braga, em Braga, quando ganhamos 2-1, convertemos 2 em 3, depois foi contra o Dortmund, convertemos 3 em 4, que é o jogo que temos mais, e depois foi contra o Benfica, convertemos 3 em 6. Portanto, nós tivemos 6 oportunidades de golo, das Sim, quais isto são mesmo metemos 3 oportunidades boas batatas, de golo, não só são. oportunidades de golo, estamos a falar só oportunidades de Não, golo. não é Portanto, jogadas perigosas, é oportunidades de golo mesmo. Contra o Benfica, metemos lá 3 batatas em 6 oportunidades de meter lá 6 batatas, e portanto, vamos começar pela posse de bola e depois também pelas oportunidades de golo e Vamos por aquilo que tu viste. começar. Para já, boa noite a todos. Um grande abraço para o Miguel Maia. O Pedro vai-lhe transmitir realmente essa informação. Não posso estar presente, eu que joguei voleibol, gostava realmente de. Mas hoje já sabia, não é? Portanto, já sabia que até já nem ia a Amsterdão por causa disto, do aniversário, e portanto fica aqui as minhas desculpas por não estar presente com o Miguel Maia. Em relação, podemos até começar, vamos começar pela posse de bola, mas falar de uma coisa também interessante, que foi aquilo que o Jorge Jesus disse, de eficácia, com eficácia, faltou, Exatamente. foi a eficácia, e ele realmente esqueceu-se de alguns lances flagrantes de golos do Sporting, como aquele do Pedro Gonçalves que remata e o placa Exatamente. de defende para o poste, e portanto o Benfica podia ter marcado realmente se calhar mais um golo, mas o Sporting também podia ter o feito, portanto não era pela falta de eficácia. Em relação à posse de bola, deixa-me dizer que é uma discussão curiosa que anda muito aí na internet, no Twitter e tudo. A posse de bola não significa que jogues melhor ou que jogues pior. Obviamente quem tem a bola, por norma e por regra, tem mais hipótese, ou tem mais tempo com a bola, portanto se está a atacar mais tempo, poderá na teoria ter a possibilidade de marcar mais golos. Mas a verdade é que hoje em dia no futebol moderno é muito importante ter a bola, mas também é muito importante saber o que fazer com a bola, mas mais importante às vezes é saber o que fazer sem bola. E é isso que o Sporting é muito forte. O Sporting sabe o que fazer sem bola. E quando eu digo sabe o que fazer sem bola, é em duas vertentes. Sabe defender, ou seja, não permite ao adversário ter oportunidades flagrantes de golo, e sabe-se preparar nessa sua defesa para sair em transições muito rápidas. Isso é um momento chave que distingue realmente, às vezes, uma boa equipa ou uma equipa de uma boa ou grande equipa, que é saber defender, mas depois saber exatamente o que fazer quando recupera a bola e aí tentar a sua transição ofensiva. Porque às vezes o que acontece é que as equipas recuperam a bola e perdem logo a seguir, mas o Sporting não. Eles têm conseguido criar desde essa recuperação de bola oportunidades e transições perigosas. Muito se deveu também, obviamente, a grandes exibições individuais, como sempre o Matheus Nunes com as suas arrancadas e a saída da pressão de Benfica. Muito se deveu também à qualidade dos pés de Pedro Gonçalves e de Sarabia, que fez um jogo brutal, como nós sabemos, e muito se deve também ao posicionamento realmente dos jogadores de Sporting e ao Paulinho concretamente. Em relação, então, a termos pouco de bola. Porquê é que nós tivemos pouco de bola? Isto foi uma estratégia, portanto, isto não é... O Sporting sabe jogar com mais posse de bola. Nós já tínhamos antecipado aqui, até no pré-jogo que gravámos, que o Sporting ia ter menos bola, que ia entregar a iniciativa ao Benfica. Eu tinha adivinhado o 11 de Sporting e adivinhei a linha da frente do Benfica. E, portanto, se eu adivinhei, o Ruben Amorim também adivinhou, mais logicamente adivinhou. E percebia como é que o Benfica vinha e o que é que nós podíamos fazer para contrariar isso. E, portanto, um dos aspectos fortes do Benfica, e um dos meus medos, como tu sabes, era o Rafa aparecer em zonas interiores. Exatamente. Era a construção do Benfica a partir de trás, com o Weigl, que é realmente um jogador inteligente nisso. E o Sporting, eu acho que há aqui três grandes momentos da estratégia do Sporting, além desta dar a iniciativa ao adversário e jogar em transição. Primeiro momento, a entrada muito forte do Sporting, com agressividade, com intensidade, muito na pressão e sobretudo sobre João Mário, já tínhamos referido isso no pós-jogo, eu acho que foi deliberadamente, portanto, não acho que foi uma coisa que calhou, acho que o Sporting deliberadamente preparou essa agressividade, essa pressão em cima de João Mário, para colocar pressão no jogador e para mostrar ao que vínhamos, e acho que resultou. Depois, o condicionamento que Paulinho fez às ações do Weigl. O vídeo do Sporting Tático demonstra isso mesmo, e já se tinha notado no jogo. Paulinho andava sempre, recuava sempre, não pressionava tanto o portador da bola, neste caso o Otamendi, que é o defesa central do Benfica, que joga pelo meio, mas sim, recuava e encostava-se muito ao Weigl, vigiava todas as movimentações do Weigl, e portanto o jogador alemão ficou muito sem espaço e sem bola. E o que é que acontece ao criador da equipa do Benfica quando fica sem espaço, sem bola? Passa ao lado do jogo, ofensivamente, defensivamente teve muitas dificuldades no embate, duelo físico e tático com o Matheus Nunes, porque o Matheus Nunes passou por ele várias vezes com bastante facilidade, uma pujança física inacreditável, um box-to-box como os ingleses gostam, e portanto o Benfica passou a ter muita liberdade para ter posse de bola entre os três centrais, e andavam ali a trocar. Claro que Sarabia e Pote, de vez em quando, pressionavam os centrais mais laterais do Benfica, e o Otamendi ficava com a bola, e muitas vezes o Otamendi com a bola não sabe o que fazer, e portanto ou bombeava a bola para a frente, ou fazia um passe mais apertado e o Sporting recuperava a bola. Portanto, o Sporting deu a posse, mas deu a posse a quem queria, e neste caso deu a posse aos centrais do Benfica. Tomem a bola, porque vocês não são suficientemente criativos para nos causar problemas. Depois, e quando isso já não era possível de ser feito, o Sporting encostou sempre o Matheus Nunes e o Ugarte ao João Mário e ao Weigl. Portanto, nunca tiveram com a vontade de receber a bola, virar-se para a baliza do Sporting e pensar. E isso cortou completamente todas as ações ofensivas do Benfica. Depois, o Sporting fechou muito bem o meio, para ter cuidado com as movimentações interiores do, do Rafa. O Sporting foi sempre uma equipa mais afunilada para o meio e deu sempre ao Benfica mais as alas. O Benfica jogou mais pelas alas. A verdade é que o Benfica, em termos de alas, diga-se de passagem, está ainda um bocadinho longe da qualidade que, por exemplo, que o Sporting tem. E, portanto, quer Lázaro, quer Grimaldo, sim, tem alguma qualidade, mas a verdade é que o Benfica teve sempre grandes dificuldades. Portanto, o Sporting dava as alas ao Benfica, mas a partir daí fechava ao meio e o Benfica nunca conseguiu mostrar mais que isso. Portanto, esta foi a estratégia basicamente do Ruben Amorim, e que resultou depois, conforme eu disse, nas transições, devido à qualidade ao pulmão do, do Ugarte, à qualidade de Matheus Nunes, ao Pote, que teve endiabrado também neste jogo, teve muito mais em jogo que nós vimos, ao grande trabalho que o Paulinho fez. Nós até no pós-jogo referimos o segundo golo, não é? O golo do Paulinho, exatamente, que ele vem atrás, tabela com o Matheus Nunes, o Matheus Nunes arranca por ali fora e o Paulinho vai paralelamente sprintar e aparecer nas costas do Otamendi e depois, depois aplicar a bola. No momento em que o Sporting chega a estar em superioridade numérica, exatamente, que, e que ficam, os defesas de Benfica não sabem muito bem se a bola vai para a esquerda, se vai para a direita mais longe, e nem vai para um lado, nem vai para o outro, e vai, aparece vai Paulinho, para o meio, que corre o tal paralelo ao Matheus Nunes e aparece por trás dos defesas, e o Matheus Nunes ainda faz um grande passo e isola o Paulinho, que é um... Eu acho que essa jogada mostra claramente toda a qualidade e a capacidade que tem o Sporting de criar oportunidades, e acho que não há dúvidas nenhumas daqui. Esse segundo golo acho que é absolutamente fantástico. Mas força, João. Sim, e não, é mesmo isso, esse golo denota, depois é, acho que é um jogo muito inteligente de Sarabia, trouxe sempre grandes problemas ao Benfica, porque... A defesa do Benfica, a linha defensiva do Benfica e a linha do meio campo do Benfica estavam bastante distantes, e quer Sarabia, quer Paulinho, quer obviamente o Pote, aproveitaram muito bem esse espaço a aparecer entre linhas, e depois foi sempre uma rusga da tripla PSP, foi uma rusga na luz, eles fizeram uma rusga e varreram tudo, e portanto muita qualidade do Sarabia. Por exemplo, no terceiro lance, o Sarabia, no terceiro gol, desculpe, o Sarabia encostar completamente à linha e a puxar o defesa do Benfica, tanto que o passo de esgaio, quanto a mim era para Sarabia, mas encaixa ali no meio e o Matheus Nunes arranca por ali fora, muito porque o Sarabia encostou e o defesa encostou também com ele. Depois, quando quis recuperar o espaço no meio de terreno, o Matheus Nunes é muito rápido e levou tudo à frente. E, portanto, acho que é uma grande estratégia do Ruben Amorim, e mais do que isso, eu hoje na rádio Observador, eu tinha dito isso, acho que o Sporting, acima de tudo, obviamente que o Sporting também teve aqui os momentos do jogo a seu favor, né? Marcar cedo ajuda sempre numa estratégia destas, depois marcar o segundo quando o Benfica está um bocadinho por cima, é a criar perigo, também ainda é fundamental. E ter um golo anulado, não é? E ter um golo anulado. Mas isso é normal, os jogos, portanto, essa sequência de golos apareceram nas alturas certas, nas alturas que também o Sporting, na primeira altura, o Sporting foi muito forte, portanto concretizou, depois quando o Benfica estava a tentar reagir no início da segunda parte, o Sporting acaba por fazer o 2-0, e depois aí o jogo ficou completamente decidido. Mas referir aquilo que eu disse, que eu acho que é importante. Primeiro, o Sporting é uma equipa madura, nesta altura, é uma equipa madura no aspecto de, sabe estar neste já... momentos grandes, não é? O Sporting soube estar no jogo de Dortmund, soube estar no jogo contra o Porto, apesar de não termos ganho, mas tínhamos feito com excelente divisão, contra o Benfica, contra o Braga, portanto, nestes grandes momentos em que às vezes o Sporting claudicava, a verdade é que o Sporting, apesar de jovem, muita parte do seu plantel, é uma equipa madura, já está a habituar aos grandes palcos. Depois acho que é uma equipa, além de madura, que é importante, é uma equipa consolidada, que é aquilo que nós referimos no pós-jogo, portanto, quer joga o Manel, quer joga o Antônio, quer joga o Pedro, quer joga o Varela, quer joga o João, quer joga o Castro. Estamos a falar de um jogo que não entrou nem Coates, nem Palhinhas, que só são, exatamente, dois titulares absolutamente indiscutíveis do Sporting e da estratégia. Sim. Até de Ruben e do eixo central, não, que ainda para mais é a zona mais neurálgica do campo. E depois eu acho que isso é consolidada nas dinâmicas, quer defensivas, quer ofensivas, porque lá está, repara, acabamos o jogo com a defesa, o Neto, o Inácio e o Matheus Reis, não é? Acabámos o jogo com estes três centrais, tínhamos começado com o Neto, com o Inácio e com o Fedal, não tínhamos o Palhinha, não tínhamos o Coates, e portanto, quem entrou substituiu muito bem, o Inácio fez um grande jogo como líder de defesa e com a bola teve realmente muito bem, é o seu costume também, hein, com bola, e portanto, é uma equipa consolidada em todos os seus movimentos, E depois, ela está, a maturidade que esta equipa tem já e a consolidação, e que proporciona que o Sporting consiga ir a grandes palcos, mesmo sem alguns jogadores importantes, e jogar bem e com esta intensidade. Uma nota para a intensidade. Obviamente aqui nós podemos tentar medir a intensidade, mas a verdade é que o Sporting é sempre uma equipa muito intensa, e quando é uma equipa muito intensa é muito difícil de nos parar. Quando baixamos muito a intensidade, como aconteceu no jogo... recentemente em Alvalade estávamos a ganhar 1-0 só e baixamos, e depois na segunda parte Guimarães, o Amorim teve... Vitória Sport com 1-0. Eu por acaso, exato, vou contar uma coisa sobre esse jogo, sim. E portanto, quando baixamos muito o ritmo, o Sporting torna-se uma equipa muito mais previsível, torna-se uma equipa muito mais, com mais pontos fracos, mas quando é uma equipa que mete a intensidade do jogo, e eu acho que o Benfica não estava a contar com o Sporting tão Champions, digo eu, acho que o Sporting jogou modo Champions e o Benfica não estava a contar. E, portanto, João, deixa-me só dizer uma coisa. Sim, antes, só para acabar uma coisa. Acaba assim. E portanto, essa intensidade também aplica-se muito quando a equipa obviamente está confiante, quando os jogadores estão confiantes e quando a comunicação entre o treinador e o plantel está sincronizada. E eu acho que o ponto de comunicação do Ruben Amorim para fora já sabemos que é muito boa, mas para dentro do balneário... acho que ainda é melhor. Ainda é melhor. Deixa-me contar-te aqui uma coisa, porque o ano passado, durante muitas vezes, especialmente nos pós-jogos que fazíamos e continuamos a fazer no Patreon do Sporting 160, houve ali uma altura que analisamos várias vezes a questão do Sporting marcar poucas vezes golos e raramente passava de um golo. Ou ganhava 1-0, ali uma dificuldade sempre de passar mais que ir. O Sporting nos últimos 12 jogos, que são também 12 vitórias, estes últimos 12, exatamente, só por duas vezes marcou um golo. Foi contra esse Vitória do Sport Clube, que há bocado falámos, o de Guimarães, e foi contra o Moreirense, curiosamente os dois em Alvalade. De resto... é mais difícil em Alvalade. Exatamente, parece que em Alvalade é mais difícil. De resto, marcamos dois em Arouca, marcamos quatro ao Belenenses, quatro ao Besiktas, o tal com o Moreirense dois ao Famalicão, 1 ao Vitória Sport Clube, 4 ao Besiktas, 2 ao Passos, 2 ao Varzim, 3 ao Dortmund, 2 ao Tondela e 3 ao Benfica. Este, apesar de nós sabermos que precisávamos de mais golos, e tem-se falado nisso, olhando até para os outros ataques do Porto e Benfica, e se calhar precisávamos, obviamente, continua-se a falar de Paulinho, que poderia ter mais golos, e é um facto, até pelas oportunidades que já falamos aqui, os expected goals, as oportunidades que são criadas, mas o Sporting continua a marcar golos, a ganhar mais que 1-0, às vezes pode ser o 2-0, o 3-1, e a que é que tu achas que se deve isto? A entrada de Sarabia foi uma ajuda importante aqui para que este trio ofensivo produza mais? O rendimento acrescido de Pedro Gonçalves, que não tinha começado bem a época, porque não estava presente até pela lesão, e depois aparece e está cada vez a subir de forma, e não há dúvidas absolutamente nenhuma quanto a isso, e obviamente o próprio Paulinho, que também vai proporcionando isso. Como é que tu explicas esta forma do Sporting, apesar de tudo, continua a marcar golos e a estar presente, e depois já vamos à imagem que tu me passaste dos cantos, que também é uma coisa importante, mas como é que tu vês esta questão do Sporting, que está a marcar golos, e já não vamos ter o discurso que tivemos ano passado, que há 4 meses que só marcamos um golo, e isso já não está a acontecer. Eu acho que acabaste por responder à tua questão. A qualidade de Sarabia, em primeiro lugar, e à medida que, obviamente, que o tempo passa, a adaptação de Sarabia é demonstrativa da sua qualidade, não é? Quer em termos de assistência, quer em termos de criação, e agora também com finalização, e diga-se passagem, e pouca gente falou nisso, mas é uma finalização excelente. Obviamente o regresso de Pedro Gonçalves, acho que isso aí é evidente, não conseguimos tirar o Pedro Gonçalves da equação, portanto a entrada de Pedro Gonçalves sobe logo os níveis de eficácia, portanto o Pedro Gonçalves precisa de duas oportunidades para marcar um golo, e portanto logo isso sobe, obviamente, e foi o melhor marcador do campeonato, e depois também Paulinho, obviamente eu acho que Paulinho traz melhor criação ao jogo de Sporting, pode realmente estar a ter ainda um débito em termos de finalização, mas é verdade que nos últimos 2 jogos marcou um golo em cada jogo. É verdade é que ninguém pode dizer que Paulinho se esconde nos grandes jogos. Portanto, essa conversa se calhar já passou, porque é verdade é que nos grandes jogos também tem aparecido o Paulinho. E, portanto, é verdade é que o Sporting, somando estes três items, consegue ser uma equipa que está a finalizar mais, pela inteligência de Sarabia e pela sua adaptação, que foi progressiva, o reaparecimento de Pedro Gonçalves, porque esteve lesionado, e com a sua qualidade, acho que nem vale a pena falar, aumenta logo exponencialmente a sua capacidade de marcar golos em termos de Sporting, e depois também o crescimento de Paulinho, e a importância do Paulinho no trabalho, na criação, e portanto, e este trabalho que, por exemplo, fez de Sapa ao Weigl, demonstra bem o tipo de jogador de equipa que é, e portanto, obviamente que não será nenhum Lewandowski, não será nenhum Haaland, não vai marcar 30 golos, nós já dissemos, eu acho que vai marcar no máximo 10, 12 golos da época, mas constrói muito, e portanto tudo isso somado, obviamente o Sporting torna-se uma equipa que está mais perto do golo, até porque Sarabia traz muitas coisas que, por exemplo, Nuno Santos não traz ao jogo, e nós ano passado jogávamos muito com Pedro Gonçalves, Paulinho, depois Nuno Santos, portanto Sarabia traz outra qualidade que o Sporting tem precisado no ataque, é um ataque muito inteligente, são três jogadores muito inteligentes na frente de ataque do Sporting, o que também ajuda bastante. Se o Paulinho marcar mais 12 golos até ao final do campeonato e todos eles derem vitória, provavelmente o Sporting torna-se bicampeão. Porque se marcar 12 sem golos dúvida. E todos eles derem vitória, são 12 jogos, já estávamos na jornada 24 ou 25 e, portanto, estaríamos muito próximos, se calhar, de ser bicampeões, ou pelo menos ainda a lutar pelo título, o que é espetacular. João, também aqui uma coisa interessante que tu hoje estiveste a analisar. Comparando o momento até agora, 2021-2022, do Sporting, dos golos e dos cantos por jogo, com a temporada passada, nós reparamos, neste caso foste tu que reparaste, ou foste tu que analisaste, que há um aumento em três pontos decisivos. Um, estamos a ter mais cantos por jogo, temos um aumento de 18%, passamos de 11.4 para 13.5 neste momento. Depois, estamos a ter um aumento de 4% em cantos que resultaram em remate à baliza, 26 para 30%, e estamos a ter um aumento de 2,3% de cantos que resultaram em golo. A que é que se deve este trabalho? Quer dizer, na prática, se eu disser trabalho já estou a responder, mas a que é que já se deve? Este, claro, no, obviamente que é trabalho, mas a que é que se deve isto? Este continuar e este crescer da capacidade que o Sporting tem de ser mais ofensivo, mais dinâmico nos cantos que tem o jogo. Eu acho que aqui deve-se muito à equipa técnica do Ruben Amorim, porque aqui repara, há dois aspectos também fundamentais quanto a mim, além do Sporting trabalhar muito bem os cantos, e ter Coates como expoente máximo, quer nos defensivos, quer nos ofensivos, porque realmente limpa tudo, ou é muito perigoso. O Sporting tem resultado mais cantos, porque também tem maior qualidade e chega mais vezes com perigo ao último terço adversário, não é? Porque nós falámos dos golos, de vez em quando resulta em cantos, depois e na marcação de cantos temos Sarabia, que também marca muito bem, e Pedro Gonçalves. Portanto, os dois jogadores, de um lado e do outro, a marcar bem cantos, com as jogadas, adicionando jogadas bem estudadas e bom posicionamento nos cantos, permitem que o Sporting tenha este aumento considerável, porque ainda não é um aumento considerável em termos de eficácia de cantos. Nós queixamos muito do tempo que o Sporting realmente era muito inócuo nas bolas paradas e nos cantos, e agora realmente temos um Sporting que tem um aproveitamento superior em termos de golos, e esperemos que assim continue, porque nesta altura o Sporting de golos de cantos, o ano passado, no total da época, de todas as competições, teve 12 golos, nesta altura já vamos com 8, portanto só estamos a 4 golos do número do ano passado, o que é inacreditável. Portanto, vamos ver, eu acho que vamos ultrapassar este golo, esperemos que sim, mas é realmente um excelente trabalho, e aqui o maior mérito é para a equipa técnica do Ruben Amorim. Olha, olhando também para esse jogo com o Benfica, e eu estou a olhar aqui para o tempo, porque nós tem que ser, claro, 30 minutos mais ou menos certos, porque o Miguel Maia entrará por volta das 10 horas, quando acabar o treino, mas está tudo a apontar para que seja para as 10 horas, e portanto nós temos ainda aqui uns 12 minutos, e ainda queria passar pelo jogo do Ajax, mas queria só, olhando para este jogo, para quem não ouve o pós-jogo, o homem de jogo, Mateus Nunes, acho que foi que tu escolheste, acho que não há dúvidas nenhumas. E o momento de jogo para ti foi? Foi o segundo golo. Foi o segundo golo porque foi aquilo que nós explicamos para o jogo. É a jogada onde o Benfica tem ali uma oportunidade e João Mário falha, portanto, logo por aí. Acho que é o Benfica karma, estava, não é? Realmente, aquele karma, aquele karma que normalmente não acontece a nosso favor, parece exatamente. Que esta vez se conciliou e funcionou bem. E ainda para mais era o melhor momento do Benfica em jogo, foi o melhor momento do Benfica. Depois o contra-ataque que já resumimos aqui, portanto, Palhinha para Mateus e depois Mateus para Palhinha. Paulinho para Mateus e depois Paulinho a fazer o grande golo, a picar bem a bola, e eu acho que esse momento... psicologicamente derruba completamente o Benfica, o 2-0, e praticamente o jogo ficou ali fechado, porque notava-se que o Benfica não tinha forças para, só se acontecesse uma expulsão ou algo assim do género, o Benfica não tinha forças para dar a volta ao jogo. E, portanto, acho que é o momento do jogo, é claramente o 2-0, num golo muito festejado, como é lógico, quer por Paulinho, quer por toda a equipa, o que demonstra o que esta equipa realmente tem, que é uma grande união, uma grande família, toda a gente a perceber a importância também dos golos para o avançado leonino, e o Sporting nesse momento fez o golo que fechou o jogo, portanto eu acho que é o momento do jogo, claramente, o 2-0 é para mim o momento do jogo. E já há pouco... Força. E uma coisa de referir, aquilo que nós falamos do pós-jogo, mais que se calhar muita gente estar... a tentar analisar, é verdade que nós não podemos esquecer uma coisa, muita gente dizia que, e temos que continuar a bater esta tecla, porque o Sporting não estava preparado para jogar na Liga dos Campeões e depois no campeonato, e a verdade é que hoje, dia 6 de dezembro, estamos na véspera de um jogo da Champions que já não conta para nada, que já estamos apurados, e estamos em primeiro lugar no campeonato, portanto, quem diria. Depois era a história também dos miúdos não estão habituados aos estádios cheios, e quando forem à Luz, ou às Antas e tudo, ou ao Dragão, desculpem, que iam claudicar, e nos jogos decisivos, o Malta a apoiar, uns a assobiar, a verdade é que continuamos a vencer. Isso demonstra muito da preparação psicológica e da comunicação que eu referi ao quadro do Ruben Amorim. Queria frisar isso porque nós vemos alguns pormenores no backstage, não é? O backstage tem essa... Obviamente é muito bonito, vê-se a música, vê-se tudo, mas há uns pormenores que uma pessoa consegue tirar realmente o ambiente, o espírito, a concentração dos jogadores. Eu noto muito na concentração. Levar as camisolas do Palhinha, do Coates, do Giovanni, dos jogadores lesionados para dentro do balneário. Exatamente, ter lá o nome deles no balneário. É um pormenor que se notou e que é muito importante. São pormenores ou pormaiores que demonstram... toda a preparação que é feita para os jogos e que nada é deixado ao acaso, não é? O Palhinha estar lá, ter ido ao jogo, o Coates ter feito a chamada que foi feita, e portanto isso é que demonstra, e aquela concentração dos jogadores quando entram no relvado, para ver a primeira vez que entram no relvado, nota ali uma grande concentração, e claro que nós gostaríamos de ouvir as palavras do Amorim ou do Neto na palestra, mas nota-se ali uma grande concentração, e tudo isso é preparação, e tudo isso é mérito do Ruben Amorim, e tudo isso desemboca naquilo que eu disse, que foi que eu acho que é a comunicação para dentro, além da comunicação para fora ser excelente, a comunicação para dentro tem sido excelente. Olha, e para terminar só, vamos passar para o jogo do Ajax, mas só para te dizer, há pouco referiste esse realmente contra o Porto, foi os dois jogos que nós já fizemos contra os dois tradicionais adversários na luta pelo título. Realmente uma das grandes diferenças, olhando para os vários índices, para os vários indicadores estatísticos que tu tens aqui no fecheiro, a grande diferença está na percentagem de conversão das oportunidades de gol. É, enquanto que no Benfica Sporting tivemos, como eu disse há pouco, 3 em 6, convertemos 50%, no Porto temos 1 em 9, é um dos jogos mais baixos, 11% apenas. Depois as coisas são muito idênticas, mesmo na percentagem de passes acertados. Claro que depois há coisas diferentes, é evidente, temos menos posse de bola porque estamos fora de casa, quanto claro. Mais posse de bola porque estamos em casa, claro que há mais bolas recuperadas, vai mudando consoante no terço, consoante estamos fora em casa, mas do ponto de vista genérico é tudo muito idêntico. Uma das grandes diferenças está aí na capacidade ofensiva, é evidente que não tínhamos os mesmos... Toda a gente se lembra das falhanças do Nuno Santos frente ao guarda-redes. Exatamente, do Porto, só na primeira parte podíamos estar a ganhar 3-0, e portanto bastava o Nuno Santos ter convertido duas, que dava aqui uma coisa de 30%, e mesmo assim era abaixo da média, pronto, mas estava a 30%. A nossa média é 25% desde o início do campeonato, desde o início da época, portanto bastava ter convertido isso, que era o suficiente para termos atingido essa marca, que era o suficiente para ganhar. João, olhando agora para... Tu há pouco disseste bem, quem é que imaginaria que nós amanhã íamos jogar na Liga dos Campeões contra o Ajax, em casa deles, um jogo que na prática não conta nada no sentido... tabela de classificação, ou claro, porque não vai mudar mesmo nada, conta apenas para o prestígio e para o aspecto financeiro, e nós sabemos o quanto é importante. O Sporting ainda agora foi multado pela UEFA e, portanto, até o Porto também, e sabemos estas coisas, a importância que nós, que o dinheiro, o jeito que claro, nos dá o dinheiro, não há dúvidas nenhumas, mas nós já falamos também um bocadinho disso em tempos nos dois pós-jogos que já fizemos antes disso, que é o Sporting, claro, que vai aproveitar para descansar alguns jogadores. Não, seria tradicional, seria normal, mesmo sabendo que estão em causa 2,7 milhões de euros pela vitória, mas há aqui outra coisa importante: nós jogamos já no sábado contra o Boa Vista, não interessa nada ao jogo do Boa Vista. Se não ganharmos ao Boa Vista, o que fizemos na Luz perderia logo ali um impacto enormíssimo. E, portanto, o Sporting vai ao Ajax e vai ser difícil, vem de uma chicotada psicológica, entra um treinador que acaba por ser um treinador que conhece bem a casa, que tem ali uma capacidade para... Bem, para nos roubar pontos já são histórias, claro, atrás de histórias, é? Já é histórico, e, portanto, faz todo sentido o Sporting amanhã poupar jogadores, obviamente, sem nunca... esquecer que é possível ganhar em casa do Ajax, e o próprio Ajax provavelmente também fará descansar alguns jogadores. Sim, eu acho que o Ajax, já vi umas declarações que vai fazer também descansar alguns jogadores. Não faz sentido, obviamente, tanto já tudo decidido, apostar as fichas todas. Até porque o Sporting tem aqui uma questão que, obviamente, esta intensidade do Sporting ao longo destes jogos tem também... tem algumas coisas que podem acontecer, como é as lesões, já aconteceu a lesão ao Fedal, portanto o Sporting tem um plantel muito curto, e portanto o Ruben Amorim vai ter que realmente mexer aqui em algumas peças para fazer descansar, conforme tu disseste, o jogo mais importante é obviamente contra o Boa Vista. Mas não deixaremos de tentar, quanto a mim, dar uma cara nova ao Sporting contra o Ajax. Ruben Amorim, eu acho que a palestra vai ser muito sobre isso, vai ser demonstrarmos que somos muito mais do que aquilo que o 5-1 provou. Claramente, por exemplo, Paulinho não pode jogar contra o Boa Vista, está castigado, portanto, para mim, Paulinho, por exemplo, vai ser titular neste jogo, não faz sentido que não o seja, porque está castigado contra o Boa Vista, mas de resto depois vão haver algumas alterações. Eu acho que Matheus Nunes vai descansar, por exemplo, acho que o Ugarte e se calhar o Daniel Bragança vão ser os titulares no meio campo. Na defesa já é mais difícil haver descansos, porque o Coates está com Covid, claro. Fedal está lesionado, e portanto, eu acho que vai ser o Neto, o Inácio e o Matheus Reis. Matheus Reis, não é? Pois, vai ser o Matheus Reis. Eu acho que o Jogaio vai ser o defesa esquerda, por exemplo. Pode jogar o Nazinho, por exemplo. Pode o Nazinho ser até uma surpresa. Mas eu acho que, depois no meio campo, eu acho que vai ser o Ugarte realmente e o Daniel Bragança, para o Matheus Nunes poder descansar. Depois do jogo, depois do que ele correu, eu acho que merece realmente um descanso. Depois na frente, eu acho que o Paulinho vai jogar. Mas, por exemplo, acho que se calhar Sarabia não vai jogar no Santos, se calhar o próprio Tiago Tomás também será titular, se calhar o Pedro Gonçalves também descansa. Na direita eu acho que vai jogar Porro, mas pode jogar Gonçalo Esteves. Mas eu acho que o Sporting vai aproveitar um, dois, três, quatro para rodar no máximo, mas lá está, não joga um, joga outro, e eu acho que nós vamos jogar da mesma forma, fechar as linhas ao Ajax e depois tentar as transições. Acho que é isso que o Sporting tem que fazer no Ajax, e tentar sempre ganhar o jogo, nem ponha isso em causa. Eu acho que vai ser muito passar por dar uma cara nova, e portanto o Ruben Amorim também vai ver o que é que o Ajax vai trazer para campo, e depois decidir em conformidade no decorrer do jogo o que é que deve apostar ou não. Mas acho que o jogo vai ser assim, o Ajax vai querer demonstrar toda a sua qualidade, e o Sporting vai querer demonstrar que é totalmente diferente do 5-1. Acho que o Sporting pode ter aqui algumas coisas a dizer no jogo, sinceramente, porque jogadores desinibidos, jogadores que querem mostrar, alguns querem aparecer, ter alguns minutos, e o Sporting pode tirar proveito disso mesmo também. O Ajax, obviamente, como dizíamos, terá todo o interesse em descansar os jogadores, até porque também joga no fim de semana, joga no domingo contra o AZ Alkmaar, e depois joga logo na quarta-feira para a Taça da Holanda contra o Barendrecht, e portanto, e depois volta a jogar já logo no domingo contra o Feyenoord. Portanto, tem aqui dois jogos difíceis, um em casa com o AZ Alkmaar e outro fora contra o Feyenoord, no espaço de uma semana. Pelo meio tem o jogo da Taça em casa. Sim, tem a vantagem que na prática vai fazer os próximos 4 jogos, 3 em casa, o que não é mau, na realidade até são 5 em 5 faz 4, mas obviamente irá passar por esse descanso, não, não faria sentido absolutamente nenhum não apostar no, nos, em outros jogadores para descansar quanto, as principais quanto ao Sporting, Pedro, é desfrutar pois. O jogo da manhã. É desfrutar, nós só temos que desfrutar desta, deste sim, momento. Sim, é pena que não podem haver adeptos no, no estádio, como sabemos, por causa das medidas da pandemia, não há jogos. O jogo dá em canal aberto, por exemplo. Exatamente, vai dar em canal aberto e, portanto, acho que é mesmo isso, é um bocadinho, é desfrutar. Acho que a equipa tem trazido, tem nos dado tantas alegrias e tem nestes quase 2 anos, ano e meio, tem sido tão bom que eu acho que é, eu sinceramente é daqueles jogos que não vou estar nada preocupado do ponto de vista do que é o resultado final, quero é que os jogadores que entrarem desfrutem e possam dar o melhor de si, e é isso que eu confio, confio tanto nos que vão entrar contra o Ajax como confio nos que entraram na Luz e que me faziam acreditar sempre que nós perder, dificilmente perderíamos na Luz, nunca imaginei, vou ser sincero, nunca imaginei chegarmos ao 3-0, como já tinha acontecido em 15-16, que na altura foi logo só na primeira parte, e depois descansamos quase a segunda parte, nesta não, foram golos quase metódicos entre um início, o início da segunda e depois aquele terceiro golo só para dar a estocada final. João, está mesmo a terminar este nosso tempo, mas queria-te fazer só aqui uma pergunta, porque para a semana, quando formos ao Boa Vista, quando recebemos o Boa Vista em Alvalade no sábado à noite, Paulinho está fora. Tu achas que volta Tiago Tomás? Por acaso, eu acho que não. Para fazer aqui uma. Sim. Eu acho que vai jogar. Posso estar enganado e depois vocês vão dizer: epá, o Castro enganou-se. Mas por acaso eu estou a sentir muito que vai jogar tipo o Pedro Gonçalves, o Sarabia à ponta de lança e o Nuno Santos na esquerda. O Nuno Santos na esquerda. Sim, isto porquê? Vou-te dizer, porque eu acho que ele vai querer grandes movimentações entre o Pedro Gonçalves e o Sarabia, a trocar de posição, e não tanto o Tiago Tomás. Portanto, acho que o Tiago Tomás vai ser titular amanhã, numa das alas, não sei qual, mas acho que vai ser, não vai ser no meio, vai ser o Paulinho, já que não joga no sábado, não é? E portanto, eu acho que o Sporting vai confundir as marcações de Boa Vista, vai tentar confundir as marcações de Boa Vista, colocando o Sarabia e o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos. Portanto, eu acho que vai ser muito por aí. Posso estar enganado e o Tiago Tomás jogar, mas eu prevejo uma frente de ataque com Nuno Santos, Sarabia e Pedro Gonçalves, por acaso, passava. O que vai ser interessante também de ver as dinâmicas. E depois Nuno Santos vai trazer alguma verticalidade ao ataque de Sporting, alguma garra ali, e o Boa Vista vai defender com dois autocarros, ou três, se for possível. Só não pode jogar com dois guarda-redes, como o BSA jogou com o Benfica, mas se calhar até era uma ideia. Mas, portanto, acho que vai ser muito por ali. O Sporting vai tentar destruir a defesa do Boa Vista com essas mudanças de posição, essas mudanças de quer de posição e quer de dinâmicas entre o Pedro Gonçalves e o Sarabia, para confundir a marcação do Boa Vista e depois também apresentar um jogador diferente, um jogador mais vertical, que é o Nuno Santos, para tentar também ali alguns lances de oportunidade. Será mais perfeito. Ou menos por aí. João, está feito, já estamos aqui mais 30 segundos cá, a nossa meia hora, ou 30 ou 40 segundos, está feito, olha, obrigado. Olá. Obrigado, eu. E regressaremos nós amanhã para o pós-jogo diante do Ajax Sporting, regressaremos no Patreon do Sporting 160 e depois no sábado também estaremos de regresso para no outro Patreon para o Boa Vista Sporting. Um abraço e obrigado. Um abraço e até já. Olá, Miguel, boa noite. Olá, já estamos viva, aqui. Boa noite. Antes de mais, obrigado por teres aceitado o convite, mas também as minhas desculpas porque atrasamos aqui um bocadinho este início, mas também era para começar às 9:30. Muito bem, vamos já diretamente aqui às perguntas. Eu tenho aqui, eu acho que fiz perguntas a mais, mas vou tentar, que também vai depender das tuas respostas. Eu vou tratar por tu, há algum problema? Claro, sim, não. Vamos fazer sempre esse pedido a quem são os nossos convidados. Olha, e vou começar, tentei passar aqui por uma carreira tão vasta como a tua. Obviamente é difícil passar por todos os momentos, mas vamos começar pelo início, passar depois também um pouco pelo Sporting, claro, os Jogos Olímpicos, porque são sempre perguntas de carreira, daquilo que foram os momentos, e obviamente se houver alguma que eventualmente, eu acho que não, mas se houver alguma que não queiras responder, obviamente dizemos sempre o mesmo aos convidados, estás obviamente à vontade e avançamos para a próxima. Muito bem, olha, eu gosto sempre de começar este tipo de entrevistas com jogadores, ou ex-jogadores, neste caso com um jogador ainda, pela paixão pela modalidade. O Miguel é indiscutivelmente um dos grandes, se não o maior voleibolista português de sempre. Pela minha pesquisa, eu fiz pesquisa para fazer aqui as questões, poderá estar aqui alguma coisa errada, terá começado a jogar voleibol ali pelos 6 anos, uma das razões terá sido pelo teu pai estar ligado à Académica de Espinho. Como é que surgiu esta paixão pelo voleibol? Em primeiro lugar, agradecer o vosso convite. É um prazer enorme para mim estar aqui convosco, e por cima ser um canal direcionado e vocacionado para falar do Sporting, que eu gosto muito de poder ouvir e seguir. Em relação à pergunta, voleibol, porquê voleibol? Porque eu nasci em Espinho, cidade de Espinho é uma cidade vocacionada para o voleibol. Praticamente todas as famílias tiveram sempre um integrante a treinar ou a jogar voleibol na Académica de Espinho ou no Sporting de Espinho. É uma cidade com muita tradição, em que no meu tempo, isto já estamos a falar de há 40 anos atrás, nós jogávamos voleibol na rua com um fio de uma árvore para uma janela, jogávamos voleibol dois num passeio e dois dentro de uma casa com um portão de garagem no meio a fazer de rede e jogávamos dois contra dois. O voleibol está muito enraizado em Espinho. Para além disso, tem o histórico, que é o maior clube português de voleibol, que é o Sporting de Espinho, que tem uma história muito recheada de títulos, da transformação de grandes atletas, jogadores de seleção nacional, e também a Académica de Espinho, um grande formador de atletas, e como se pode ver, uma cidade tão pequena, com 30 mil habitantes, tem duas equipas na primeira divisão, que acabaram esta semana por estarem as duas apuradas para a fase dos primeiros, para os 8 primeiros. Por isso, é uma cidade que respira voleibol, acaba o voleibol pavilhão em maio, vamos para a praia e a cidade de Espinho tem uma costa bonita, mas pequena, mas nessa mesma costa pequena tem 12, 14, 15 redes de voleibol para toda a gente jogar. Por isso, é uma cidade muito vocacionada para o voleibol, conhecida como a capital do voleibol em Portugal. E pronto, eu acho que só fazia sentido eu estar ligado ao voleibol, por ter nascido em Espinho e também, como referiste bem no início, porque o meu pai era diretor na Académica de Espinho logo no início, os meus primos jogavam voleibol na Académica, a casa dos meus pais ficava a 200 metros do pavilhão da Académica de Espinho, por isso tudo se conjugava em que eu tinha que ser jogador de voleibol, tinha que praticar voleibol. Olha, pelo que pude apurar, o teu primeiro título de campeão nacional foi nos iniciados, em 1985, pelo Sporting de Espinho. 84-85 no Sporting. 84-85 de Espinho. Tens recordações desse momento? Imagino que sim. Que recordações, o que é que te vem à memória lembrar desse primeiro título de campeão nacional? Bem, aquilo era uma ilusão. Eu era muito pequenino na altura, agora sou pequeno porque jogo ao lado de jogadores de 2 metros, 2 metros e 5, 2 metros e 10, mas na altura era muito mais pequeno em relação aos meus colegas, e eu, como disse no início, eu comecei na Académica de Espinho. Esse foi um ano em que a Académica de Espinho teve para acabar o escalão, e nós acabamos por ir para o Sporting de Espinho em 1984. Para qualquer atleta da Académica era um sonho ver os atletas do Sporting de Espinho, os séniores que lutavam por títulos, eram campeões nacionais, quando a Académica era um clube mais modesto, mais formador, onde as equipas de séniores eram da 2ª divisão, algumas vezes até da 3ª divisão, e nós, para nós eram os nossos ídolos, vê-los jogar semanalmente ou de 15 em 15 dias quando jogavam em casa. E de repente, em 84-85, eu vou para o Sporting de Espinho e estou imbuído naquele espírito ganhador de um clube grande de voleibol, que era o Sporting de Espinho, e nós já os víamos a festejar, já os víamos nos grandes jogos, tentávamos imitar os grandes atletas que o Sporting de Espinho tinha, e nós acabamos por, num ano assim um bocado atípico, num clube de transição, porque nós saímos, penso que 5 ou 6 jogadores da Académica de Espinho para o Sporting de Espinho, e fomos lá campeões nacionais. Foi muito confortante, foi uma equipa bastante unida, que soube assimilar muito bem todos os momentos do campeonato, o campeonato regional, depois a primeira fase do campeonato nacional, depois uma fase final do campeonato nacional, e depois lembro-me que foi uma final que foi disputada em Fiães, onde foi muita gente de Espinho assistir, e nós deslumbramos-nos um bocadinho com aquilo e acabamos por nos sagrar campeões nacionais, o que foi uma alegria imensa, até mesmo no momento de festejar. Nós quisemos festejar, como já tínhamos visto os séniores a festejar. Curiosamente, o Sporting de Espinha é campeão nacional também em 84, 85, em séniores, e por isso foi ali uma alegria imensa e se calhar um despertar para nós, para mostrar que também tínhamos capacidade e que também poderíamos fazer carreira. Muito bem. Olha, no entanto, a tua estreia como sénior foi na Académica de Espinho, correto? Sim. Como sénior aos 16 anos. 16 anos. Exatamente. É. Eu vou aproveitar essa experiência e ligar aqui a um momento que aconteceu ainda este ano, penso que foi 6 de março de 2021, quando pai e filho jogaram um contra o outro, o Miguel, certo, no Sporting, e o Guilherme pela Académica. Eu vou aproveitar o vídeo, que foi colocado até pelo próprio Miguel, para quem não viu, eu acho difícil quem segue este podcast não ter visto este momento, mas vou passá-lo. E bola de jogo. Aqui um cumprimento pai e filho. Lógico, não é? Foi quem perdeu. Muito bem, Miguel. Primeira pergunta. Foi o filho que pagou o almoço? Não, almoçamos todos em casa, por isso quem faz as compras sou eu. Portanto, sobrou para ti novamente. Muito bem. Mas como é que foi este momento, que imagino que seja um orgulho absolutamente... Nem consigo medir, eu também sou pai de dois filhos. Aliás, curiosamente, eu estava a verificar que tu nasceste no mesmo dia que a minha filha, ou melhor, a minha filha nasceu no mesmo dia que tu. Como é que é este viver este momento, estar no mesmo campo que o filho e poder desfrutar de um jogo que tanto adoram? Primeiro, um orgulho muito grande, impensável também, porque eu nunca pensei poder jogar contra o meu filho. De repente, isto... Em meio ano tudo muda, eu jogo contra ele e passado 3 ou 4 meses, ou 2 ou 3 meses, estou a jogar ao lado dele. Ao lado dele. É um momento marcante, um momento que eu guardo para mim como se fosse um troféu também, estará também dentro do meu currículo, porque não é todos os dias que isso acontece, num jogo mediático, nos quartos de final de uma Taça de Portugal, o meu filho no clube onde eu comecei, onde ele está a ser formado, e eu também a jogar no meu clube, no Sporting Clube de Portugal. Acho que é um momento indescritível, que ficará guardado para sempre, e que também foi um motivo de muita alegria para toda a família, para todos os amigos, e mesmo para toda a gente que está ligada ao voleibol. Acham que foi um momento marcante na modalidade, com um simbolismo muito grande. Olha, tu chegas ao Sporting em 1992, fazes 3 anos no clube, conquistas o tricampeonato. 91, ok, pronto, eu disse que aqui, peço já desculpa porque as pessoas podem ter falhado aqui algumas datas. Fazes 3 anos no clube, conquistas o tricampeonato, essas tardes de voleibol, para quem não, eu que sou de Vila Nova de Gaia, não é fácil, não era fácil ir a Lisboa nos anos 90, eram passadas a ver no Canal 2, penso que na altura era no Canal 2, aqueles serões de desporto na RTP2. A década de 90 para um sportinguista, especialmente para quem vive fora de Lisboa, é muito importante, porque estas vitórias do voleibol, por exemplo, são importantes, e já falamos aqui várias vezes disso, porque no futebol sabemos como é que as coisas andavam, e portanto eu dou aqui muitas vezes o exemplo, havia o corta-mata onde nós também dávamos cartas, havia o voleibol onde neste ano e nos 2 anos seguintes conquistamos o tricampeonato, venceste uma Taça de Portugal, 2 supertaças, foste prémio Strompe. Era difícil ser melhor esta chegada ao Sporting? Sim, primeiro a conquista de podermos ter o voleibol novamente no Sporting. No Sporting, um clube tão eclético, não era possível não ter uma modalidade como o voleibol. Das modalidades mais praticadas no mundo inteiro, onde se joga nos 5 continentes do mundo, uma modalidade que vai desde o primeiro ao último dia nos Jogos Olímpicos, das modalidades mais mediáticas, e o Sporting não a tinha. Eu posso confessar que tive uma luta gigantesca, no bom sentido, como é óbvio, para fazer regressar o voleibol. Infelizmente regressou. Agora o Sporting está numa fase de estabilizar. É uma modalidade que tem poucos anos, precisa de criar bases, criar raízes, precisa de formação para depois cimentar bem o projeto, para poder alavancar e estar sempre ligado novamente às conquistas que terá que ser, por ser um clube gigantesco e que tem que estar sempre a lutar por títulos e, se possível, ganhá-los. Tu que já passaste pelo Sporting, não só nessa passagem, também vamos falar um bocadinho mais à frente da segunda passagem, neste momento sentes que o Sporting tem bases para que possa continuar, até porque depois a pergunta que eu a seguir vou fazer tem a ver com quando acabamos outra vez, o momento em que acabamos com a modalidade. Achas que neste momento o Sporting está com capacidade para continuar e obviamente poder pelo menos lutar? Neste momento o Benfica tem sido equipa mais forte, mas às vezes isto também não é só ganhar, é também estar ali e lutar pelos títulos. Sabemos que no final só pode ganhar um, mas sentes que o Sporting neste momento tem bases suficientes para continuar e manter o voleibol como uma modalidade tão importante como tu dizes? Sim, tem que ter, obviamente, tem que ter. O Sporting tem que ter voleibol. Como eu disse, é das modalidades mais importantes do mundo. Sem dúvida. É uma modalidade que tem história dentro do clube. Houve aqui um interregno gigantesco de muitos anos, agora é preciso recuperar, e não é de um dia para o outro que se consegue contornar todos os obstáculos, nomeadamente alguns que eu referi agora, que é criar as bases, criar formação, trazer os adeptos para a modalidade, identificar os adeptos com os atletas, com a equipa técnica, com o projeto, envolver essas pessoas todas. É muito diferente do que, por exemplo, um futsal, um handball, mesmo o basquete ganhou agora. É preciso criar aqui alguma afinidade entre o projeto e o público. Não é só colocar uma equipa e depois a equipa se desenvolver, até porque Lisboa tem características com bastantes dificuldades em ter recrutamento de atletas no voleibol, muitos no feminino e poucos no masculino, e por isso tem que ser uma luta constante, mas penso que com o trabalho que se está a fazer, penso que o Sporting vai dar um passo importante para solidificar essas mesmas bases e tudo o que rodeia para fazer crescer o projeto de voleibol. Eu acho que sim, Lisboa é muito grande, há muita gente que gosta de voleibol, e por isso serei mais uma pessoa a fazer força para que o projeto vá cada vez mais para cima. Muito bem, vou só aproveitar, para quem está aqui a perguntar, se podem fazer perguntas pelo chat. Eu pedia só para fazer no final, como eu estou sozinho, e já expliquei no início do programa, porque os meus dois companheiros de painel, infelizmente, um por questões de saúde e outro por questões de agenda, não conseguiram estar aqui presentes, e portanto eu vou vendo o chat, mas se puderem fazer no final, eu aviso quando tivermos para terminar as perguntas, mas vou aproveitar, o Pedro Reis faz aqui uma questão. Miguel, qual o motivo de Portugal estar na maioria das vezes fora das grandes competições internacionais no vôlei, e o que é possível fazer para alterar isso? Eu vou ser muito sincero, eu gosto de ser muito sincero nestas coisas. Eu, como falei há bocado, o voleibol é das modalidades mais praticadas no mundo. Se vocês forem ver, claro, todas as grandes potências mundiais têm voleibol. Estados Unidos, a China, o Japão, o Brasil, a Alemanha, França, a Rússia, a Itália, a França. Isso não acontece com o hockey, com o futsal, com o handball, com as outras modalidades até que nós temos muito carinho, e o Sporting tem muito carinho, por exemplo o hockey e o futsal não jogam no mundo inteiro, e o voleibol tem essa particularidade de ter muitos atletas no mundo inteiro, de ter as maiores potências mundiais como países a apostar no voleibol, quer masculino, quer feminino, e depois disso, obviamente que a procura é gigantesca, há muitos atletas no mundo inteiro, essas seleções abrangem ou ficam praticamente coladas a quase todos os apuramentos, quer de campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Olimpíadas, e isso é o que tem acontecido. Portugal tem um recrutamento muito menor, temos muito menos atletas, somos um país mais pequeno, e por isso temos muito mais dificuldades de ombrear com essas grandes potências a nível mundial. Por isso, é só um bocadinho isso, não é? Não é pouco, é muito, porque, e nós já temos alguns atletas com nome a nível mundial, a jogar em grandes ligas a nível mundial, mas ainda falta. Portugal e a Federação vai trabalhando dessa forma, mas nós estamos a viver o fenómeno do futebol, claro. Todos os pais querem colocar os filhos no futebol. Se não derem no futebol, vão para o futsal. Se não derem no futsal, agora temos o outro fenómeno, que é o futebol de praia. Nada contra isso, adoro futebol. Acho que fazem bem. Eu até tenho agora um filho de 5 anos que também está a jogar futebol. Me coloquei a jogar futebol. Joga voleibol também. Mas eu penso que praticamente toda a gente gosta que os filhos experimentem jogar futebol. E nós, não somos nós, voleibol. Acho que são todas as modalidades que sentem muita dificuldade de recrutamento para as suas modalidades, o basquete, o handball, o atletismo, o voleibol, o hockey patins, e pronto, e temos todos que andar aqui a combater e à espera que sobrem alguns atletas que não fiquem no futebol. Claro. Muito bem. Em 95 o Sporting volta a deixar de ter voleibol, uma das famosas machadadas no projeto Roquete durante a presidência de Santana Lopes. Aproveito, já que em 95 deixamos de ter voleibol, aproveito para fazer uma pausa no voleibol de pavilhão, para dizer que o Miguel, depois, até regressar em 2017 ao Sporting, estou a ver aqui a cábula, passou no Sporting de Espinhos, Muris, o Palhavolo, Reima Crema, e conquistou mais 5 títulos de campeão nacional, 2 taças de Portugal e uma supertaça. E já iremos depois, 2017, ao regresso ao Sporting. Eu gostava de passar aqui nos Jogos Olímpicos. Eu sou um amante dos Jogos Olímpicos, aliás tenho um projeto com mais 2 amigos só dedicado aos Jogos Olímpicos, tanto de verão como de inverno. Já falamos várias vezes do voleibol de praia. No voleibol de praia, o Miguel estreou-se em 92-93, se não me falhou aqui a pesquisa. Não estou a perceber, 92-93, o que é? Que comecei? Que se começou? Pelo menos era o que eu tinha 1991 em Espinho. Em Espinho, ok. Depois conquista 5 títulos de campeão nacional seguidos, certo? 8, talvez seguidos. Eu só participei, em 8 campeonatos nacionais. Exatamente. Sim, ganhamos os 8 campeonatos. Há pouco já respondeste aqui a uma pergunta que eu tinha colocado aqui no meio disto tudo, que é voleibol de pavilhão, inverno, primavera, voleibol de praia no verão. É por aí que surge também esta vontade de abraçar o voleibol de praia? Sim, nós em Espinho, nós temos a paixão do voleibol, e o Campeonato Nacional de Voleibol, ou a época de voleibol de pavilhão, durava 9-10 meses, e nós, com uma praia aqui ao lado, acabávamos por nos reunir todos durante o verão no mesmo local. Começamos, curiosamente, porque era proibido montar redes de voleibol e nem havia possibilidade de comprar uma rede de voleibol e postos para colocar na praia, ao contrário dos dias de hoje, que é tudo muito, muito mais facilitado. Nós não tínhamos essa possibilidade de comprar postos e redes e jogávamos por cima das barracas. Colocávamos 2 de um lado das barracas, sem o pano, aquelas famosas barracas que existem aqui no Norte, e os outros 2 jogavam do outro lado e jogávamos por cima dessas barracas. Era o bichinho que nós tínhamos do voleibol. Curiosamente, a cidade de Espinho depois montou um campo de voleibol na Praia da Baía, que é no centro da cidade, e nós íamos para lá jogar ao fim da tarde. Um grupo de 20, 30, aquele pessoal todo que jogava voleibol, e jogávamos o voleibol tradicional de pavilhão na praia, 6 contra 6, com uma bola de pavilhão, e pronto, íamos fazendo assim, passávamos assim os nossos dias de verão. Depois começou a haver alguns torneios, de 6 para 6, na Costa da Caparica. Depois começou-se a juntar torneios de 4 para 4 também a nível nacional, 3 para 3 também, e nós, porque a única variante de vôlei de praia que era reconhecida mundialmente era de 2 para 2, começou nos Estados Unidos, e depois começou a haver alguns campeonatos do mundo no Brasil. E nós, tinha alguns atletas brasileiros na Académica de Espinho, estamos a falar em 89, 90, e eles começaram-me a dizer como é que eram as regras, conseguiram falar com pessoas lá no Brasil para mandar regulamentos, e eu contactei alguns patrocinadores aqui em Espinho, algumas pessoas ligadas ao voleibol, e resolvemos fazer um torneio de vôlei de praia 2 para 2, que é modalidade reconhecida a nível mundial, olímpica e campeonatos do mundo. Campeonatos da Europa é a única modalidade ou a única variante que é jogada pelas ordens da Federação Internacional. E foi aí o primeiro torneio, foi em 1991, foi chamado da Casca Beach Volley. E pronto, e tudo começou aí. A partir daí, eu e o João Branha começamos a jogar todos os torneios que iam aparecendo aqui. Depois, em 93, somos convidados para representar Portugal pela primeira vez no estrangeiro, foi um campeonato da Europa. Nós fomos jogar a Espanha, a Almeria, ficamos em quinto lugar. Depois, no ano a seguir, começa o circuito mundial. Fomos ao qualifying, passamos o qualifying, somos apurados para o maior palco mundial do vôlei de praia, que é no Rio de Janeiro, em fevereiro, ficamos em sétimo lugar, e depois foi uma consequência de pontuação e de apuramento para os primeiros Jogos Olímpicos, para a primeira vez que o vôlei de praia integra uma Olimpíada, que foi em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos. É curioso, há bocado estavas a falar no Da Casca, que era um bar muito conhecido em Cortegaça, não é? Isso faz recordar bons tempos, já não ouvi há muito tempo. Em 1996, os Jogos Olímpicos de Atlanta conquistam o quarto lugar, foram considerados a melhor defesa do torneio olímpico, o Branha um dos mais eficientes a blocar. Quando é que sentiram que passaram a heróis nacionais e como é que é a experiência de uns Jogos Olímpicos? Ainda há duas semanas tivemos aqui o Paulo Alves, antigo jogador de Sporting, que também esteve nos Jogos Olímpicos. Como é que é, não só essa experiência, e como é que foi tudo aquilo que se passou com esta conquista deste quarto lugar, que acabou por ser mítico, lembro perfeitamente dessa participação, e acho que todos aqueles que puderam assistir em 96 aos Jogos Olímpicos nunca se irão esquecer desses momentos. Em primeiro lugar, é uma satisfação enorme. Depois, ser voleibolista português e estar numa Olimpíada reforça ainda mais tudo aquilo que nós fizemos, porque era impensável nós, no início da nossa carreira, ou mesmo durante a nossa carreira, pensarmos estar numa Olimpíada. Era muito, muito complicado, como eu referi, que há muitas potências a nível mundial com grandes equipas. No voleibol de pavilhão era quase impossível nós lá estarmos, e depois aparece esta variante, nós conseguimos integrar, conseguimos ambientar, conseguimos pontuar, conseguimos ter boas classificações, e a partir daí foi sempre a crescer. Estar presente numa Olimpíada é chegar lá e estar ao lado dos melhores do mundo de todas as modalidades, e depois foi desfrutar de uma maneira consciente, sempre com ambição, mas de uma maneira consciente, sabendo sempre de antemão que havia à volta de 10 duplas acima de nós, que quase todas as semanas durante o circuito mundial ficavam sempre à nossa frente, eram muito melhores, e pronto, e nós fomos para lá para desfrutar ao máximo, vivenciar o maior palco do mundo, que deve ser o sonho de qualquer atleta em qualquer modalidade, deve ter sempre essa visão em poder chegar sempre a uma Olimpíada. Conseguimos lá estar, depois conseguimos fazer um campeonato extraordinário, porque eliminamos a dupla número 1 do mundo, a dupla número 3 do mundo, eliminamos a dupla brasileira que era candidata a uma das medalhas. Correu-nos tudo bem, nós estávamos muito soltos a jogar, muito à vontade a jogar, até porque nós éramos talvez a única dupla do mundo que jogava pavilhão e vôlei de praia ao mesmo tempo, ao contrário das outras duplas que eram todos profissionais de vôlei de praia, treinavam e jogavam vôlei de praia durante o ano inteiro, só que nós tínhamos, se calhar, talvez essa particularidade de podermos jogar voleibol de pavilhão também ao mais alto nível, estarmos todas as semanas a disputar os primeiros lugares, estarmos todos os anos a disputar os primeiros lugares para sermos campeões nacionais, ou ganhar taças de Portugal, ou ganhar supertaças, por isso estávamos habituados a estarmos nos grandes palcos de pavilhão, com grandes ambientes, com grande pressão também de termos sempre que ganhar, e talvez isso dê-nos muita maturidade para encararmos a Olimpíada de uma maneira tranquila, até porque eu lembro-me que nós fazemos os quartos de final contra o jogador mais carismático mundial, que era o Sinjin Smith, a jogarmos nos Estados Unidos, num estádio com 11 mil pessoas, toda a gente a puxar por eles, e nós conseguimos de uma forma tranquila ultrapassar e chegar às meias finais. Antes tínhamos eliminado o Emmanuel Zemar, que era um candidato às medalhas, e tínhamos eliminado a dupla argentina que era número 1 mundial, Martínez e Conde, com um concludente 15-3, que foi jogamos muito, muito nesse dia e eles não conseguiram ultrapassar o nosso jogo que estávamos a ter nessa Olimpíada. Miguel, nem sei se dá para quantificar, mas nessas Olimpíadas o que é que custou mais a derrota na meia-final? Se não estou a ir, na meia-final era só um set e depois o terceiro e quarto foram dois sets, foram dois jogos, duas partidas, e portanto na meia-final perderam 15-13 e depois na segunda perderam as duas partidas. É possível quantificar o que é que custou mais a derrota na meia-final, que dava acesso à final, ou perder ali a possibilidade de ganhar uma medalha, mesmo um quarto lugar já era um resultado absolutamente estrondoso, como tu há pouco disseste, pelo menos 10 duplas estariam provavelmente em melhores condições do que vocês para conseguir melhores resultados. É possível quantificar o que é que custou mais? Isso é uma pergunta que me vem a fazer já desde essa altura. Vem sempre à baila esse tipo de pergunta. Obviamente que custou muito essa meia-final. Não chegámos à final até porque, pelo desenrolar do jogo, nós tivemos a ganhar 12-9, tivemos muito pertinho de chegar à final e acabamos por claudicar na parte final com os americanos a conseguirem ganhar e estarem na final. O terceiro e quarto foi um jogo mais atípico. Nós estávamos muito desiludidos por termos perdido quando podíamos ter ganho, tivemos muito, muito pertinho de estar a disputar a medalha de ouro e os canadianos foram muito melhores do que nós nessa disputa de terceiro e quarto lugar. Obviamente que isso marca, mas eu tive a oportunidade, ainda esta semana dei uma entrevista onde falava disso. As derrotas marcam muito e nós temos de tirar ilações das derrotas, mas eu fui-me habituando ao longo da minha carreira, quer ganhe, quer perca, seja um campeonato regional, nacional, mundial, europeu, há um momento para ficar desiludido, ficar triste, meditar, há um momento para festejar, mas depois no dia a seguir é preparar a próxima competição. E foi isso que aconteceu. Obviamente que a repercussão de estar numa Olimpíada e o mediatismo de estar numa Olimpíada é muito grande e nós sentimos isso quando chegamos a Portugal, porque era a modalidade, a única modalidade com bola que estava a ter grandes resultados numa Olimpíada, porque nós vemos os Jogos Olímpicos e os portugueses praticamente não estão inseridos nas Olimpíadas em modalidades que tenham bola. Tivemos agora o handball, tivemos o futebol, mas é muito difícil termos modalidades com bola e toda a gente gosta de ver uma equipa a jogar bola numa Olimpíada. E talvez foi o grande cartaz e talvez um orgulho muito grande que nós tivemos, que foi do despertar do vôlei de praia em Portugal, porque todos os noticiários abriram connosco, jogos em direto que deram... Os nossos jogos davam em direto, as pessoas juntavam-se todas para ver os nossos jogos, e essa repercussão que teve, nós sentimos-la quando chegamos cá, e penso que foi o abrir de portas do vôlei de praia para Portugal. Estamos a falar de alturas em que não se chegava ao computador e não se carregava no botão e via-se logo um stream qualquer a dar o jogo. Não, era preciso recorrer ao tradicional televisão, neste caso transmitido pela RTP. Depois seguiram-se mais momentos altos, top 10 de ranking mundial, vitórias nos torneios de circuito mundial. A primeira, se não me falha a pesquisa, foi, estou sempre aqui a olhar para as minhas cábalas, em Ostend, na Bélgica, em 1998. Depois, novamente, Jogos Olímpicos. Ainda estamos aqui a falar de Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos da Austrália, onde o Miguel foste porta-estandarte. Imagino que também deva ter sido um momento fantástico ser porta-estandarte de Portugal nos Jogos Olímpicos. Assumidamente, na altura, lembro de vocês falarem, a medalha e tentar conquistar a medalha era um objetivo. Acabaram por ficar novamente em quarto lugar. Certamente esta pergunta já foi feita muitas vezes. Temos por hábito aqui no Sporting 160 também, gostamos de as fazer até para sentir um pouco aquilo que o nosso convidado pensa sobre esses momentos. O que é que terá falhado, o que é que falhou nesses Jogos Olímpicos para não conseguirem a tão desejada medalha e conseguiram obviamente um quarto lugar, que não deixa de ser um fantástico resultado em Jogos Olímpicos, porque há sempre aquela ideia que nos Jogos Olímpicos só se pode ganhar o ouro, a prata e o bronze, e esquecem-se que ainda há pouco tu disseste a quantidade de atletas incríveis que estão presentes em diferentes modalidades, e portanto um quarto lugar não é um lugar qualquer, é um lugar muito honroso. O que é que falhou nestes Jogos Olímpicos na Austrália? Primeiro, no, a nossa primeira, o nosso primeiro título foi em Moscovo, foi na Rússia. Okay. Primeiro título mundial, depois foi ao Ostende na Bélgica. Okay. Depois, nós não éramos candidatos às medalhas em Sydney, mesmo tendo ficado em quarto lugar e termos atingido as meias finais em Atlanta, nunca fomos candidatos em Sydney, até porque estávamos, as circunstâncias eram praticamente as mesmas. No entanto, nós já tínhamos ganho duas etapas a nível mundial e uma coisa era certa, nós sabíamos que num bom momento nós podíamos ganhar a qualquer dupla do mundo, como já o tínhamos feito durante 4 anos, durante as provas todas do circuito mundial. Mas havia, novamente, os crónicos candidatos às medalhas, onde nós não estávamos inseridos. Mas pronto, as coisas voltaram a acontecer. Voltamos a jogar bem nessa Olimpíada, conseguimos aguentar muito bem a pressão, e depois acontece tudo igual. Jogamos uma meia-final contra a dupla americana. Estamos a ganhar 12-10 e acabamos por perder o acesso à final. Faltou mais um bocadinho. O terceiro e quarto não aconteceu. Foi tudo igual à Atlanta. O nosso treinador Francisco Fidal costuma dizer que nós não somos preparados para disputar o terceiro e quarto. Somos mais preparados para jogar o primeiro e segundo. E sempre que o disputamos, mesmo no Campeonato da Europa, nós acabámos sempre por ganhar. Não sei se é desilusão de jogarmos logo a seguir, porque o vôlei de praia tem essa particularidade, nós podemos jogar uma meia final de manhã e jogarmos depois logo a final à tarde ou terceiro e quarto. E pronto, fomos muito, muito abaixo, não conseguimos depois também ganhar à dupla da Alemanha, que já tínhamos ganho, não conseguimos ganhar e acabamos por perder e ficar em quarto lugar novamente. Repetiu-se o filme passado 4 anos, mas sempre orgulhosos daquilo que fizemos, do percurso que tivemos, do mediatismo que tivemos e da imagem que conseguimos. Da imagem e do bom nome que levaram de Portugal, exatamente. Olha, para finalizar aqui o voleibol de praia, porque é que Portugal não produziu mais duplas de voleibol de praia capazes de estar nos Jogos Olímpicos? Ora bem, pouca aposta, pouca aposta. Okay. Porque é preciso haver torneios, é preciso haver muita competição durante o ano que não existe. Somos um país com poucos atletas, não dá para estar a fazer um circuito nacional durante o inverno. Nós nessa altura não aproveitamos para termos um pavilhão indoor com areia, para podermos trabalhar atletas de vôlei de praia dentro de um pavilhão, porque é praticamente impossível, por exemplo, nós nesta altura estamos a treinar ao ar livre ou na praia, e depois a falta de atletas para podermos treinar durante e competir todas as semanas. Por isso os atletas de pavilhão são os mesmos que jogam no verão o vôlei de praia, e nós não fizemos esse aproveitamento de tudo que eu e o João fizemos logo naquelas Olimpíadas. O que nós abrimos para Portugal inteiro, para os portugueses, para a Federação, para o desporto português, o que era o voleibol de praia, e o voleibol de praia é uma modalidade que é bonita, onde o público já lá está, na praia, por isso não era preciso atrair o público para poder virem ver o vôlei de praia. Mas penso que houve ali uma falha grande de não se ter aproveitado esses momentos, porque penso que poderíamos ter tido muito mais duplas a poder competir, porque só competindo no estrangeiro é que dá para estar sempre entre os melhores. Curiosamente, neste momento a Federação Portuguesa de Voleibol tem já um pavilhão indoor, tem um local onde tem as duplas a treinar, masculinas e femininas, de seleção nacional, onde faz um trabalho excelente para poder que os atletas se fiquem só com a opção de vôlei de praia. Agora é preciso jogar mais, é preciso participar em torneios, é preciso viajar muito para o estrangeiro, estar nos Estados Unidos, estar no Brasil, estar junto dos melhores para poder evoluir. Isso só faz sentido uma coisa com a outra ao lado. Muito bem. A quem quiser fazer perguntas no chat, se calhar pode ser agora uma boa altura, porque eu tenho pelo menos mais 3 grandes questões aqui para fazer, até porque tentamos que isto não fosse muito, muito, afinal está a ser mais ou menos rápido e para também não ser muito extenso, até porque o Miguel tinha acabado de chegar de um treino e também não queríamos estar aqui a noite toda. Miguel, 2017, o Sporting anunciou o regresso de voleibol, 22 anos depois daquele período que há pouco falamos de encerramento. O Miguel regressa, foi uma figura decisiva na conquista do 16º título do voleibol para o Sporting. Todos nos recordamos desses encontros, não só dos que levaram até à final, especialmente aquele último jogo. Foi também o primeiro título de campeão nacional festejado no pavilhão João Rocha, no novo pavilhão de João Rocha. Que emoções guardas desses momentos, da chegada ao Sporting, desse regresso ao Sporting, passado tantos anos, e depois de chegar e de conquistar um título nacional, passados tantos anos, e ficar mais uma marca nesta tua passagem pelo voleibol de Sporting? Para mim, como devem compreender, foi espetacular, porque eu sou sportingista. Depois de ver também que o Sporting e o voleibol não havia voleibol durante aqueles anos todos, houve um interregno muito grande de fazer regressar o voleibol, ser inaugurado o pavilhão João Rocha. Nós temos jogado o primeiro jogo de abertura contra o Benfica, ganhamos. Fazemos o último jogo do campeonato contra o Benfica, ganhamos. Somos a primeira equipa ou a primeira modalidade a ser campeã nacional no pavilhão João Rocha. Eu acho que pedir melhor, acho que não era possível. Acho que foi um momento marcante, o pavilhão João Rocha completamente cheio, os sócios aderirem em massa, e é um momento que é mais um momento que vai ficar marcado para a minha carreira e, neste caso, para o Sporting e também para o pavilhão João Rocha. Olha, vou fazer aqui uma pergunta, porque o Três Gerações, que é aqui não só no Twitter e também aqui é o nosso ouvinte atento, especialmente nas modalidades, já é a segunda vez que pergunta isto. O torneio de voleibol da Praia da Costa da Caparica, se te lembras, tu já falaste disso há pouco, se te lembras, ele está muito curioso por isso, não sei se é por ser, se tem alguma, se faz parte do imaginário da sua infância, talvez, ou se, também não sei a idade dele, mas ele pergunta se te recordas e o que é que recordas desses torneios de vôlei da Praia da Caparica. Sim, ainda há bocado falei, eu acho que esse torneio da Costa da Caparica deve ter sido o grande despertar de voleibol de praia em Portugal. Obviamente que se jogava 6 para 6, 4 para 4, 3 para 3, lembro-me, nós jogávamos como dizem em Lisboa, com ténis na areia, nós jogávamos com as sapatilhas na areia, porque o piso era duro, mas lembro muito bem, até porque eu sempre que joguei na Costa da Caparica ganhei todos os torneios, ganhei de 6, ganhei de 4, ganhei de 3 e ganhei de duplas, mas foram grandes momentos. Porquê? Porque era o final, como eu tinha dito, era o final da época de pavilhão e depois era o único torneio que existia no país onde praticamente o voleibol português se reunia lá todo. Ia toda a gente para a Costa da Caparica para esses torneios e por isso guardo muito boas recordações desses torneios e está aí um dos grandes momentos para poder existir o voleibol de praia em Portugal. Olha, vou agora aqui passar as perguntas antes de finalizar as minhas duas. Uma das perguntas de João Matos é se para quando voltar ao Sporting para um cargo técnico ou quiçá treinador, ou se treinar está no teu horizonte quando terminar a carreira, porque o Miguel ainda joga, mas se passa pelo teu horizonte ser treinador ou estar ligado a algum cargo técnico. Sim, obviamente eu vou estar ligado ao desporto. A experiência que eu fui adquirindo ao longo dos muitos anos que já levo dentro da modalidade e estar ligado e ter integrado várias competições como campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, jogos da lusofonia, jogos olímpicos, permitiu-me estar integrado em vários ambientes, em várias comissões, a várias equipas, várias organizações que me levam a seguir, a terminar a minha carreira, a estar presente de certeza em algum dos cargos que foi referido. Eu tenho curso de nível 1, nível 2 e nível 3 de voleibol de pavilhão, por isso posso ser treinador, mas quando houver essa possibilidade de ser treinador, verei e farei a minha opção. Agora, regressar ao Sporting estará sempre dentro dos meus horizontes. Que cargo, não sei, mas sei que vou regressar um dia, não sei a quando. Olha, e o Daniel Ferreira perguntou onde é que dava mais pica jogar, na nave antiga, na nave do antigo estádio ou no pavilhão João Rocha? Pavilhão João Rocha, claramente. Obviamente que tenho muito boas recordações do pavilhão da Nave, o ambiente que era criado ali, debaixo do estádio, e onde fomos campeões sempre que jogamos lá. Mas o Pavilhão João Rocha é um palco de excelência, é um dos melhores pavilhões a nível mundial, um pavilhão onde todos os atletas se sentem bem a treinar e a jogar. Eu tive esse privilégio desde que foi inaugurado, por isso é o melhor pavilhão em Portugal de um clube e obviamente que preferia o João Rocha. Olha, tu ficaste no Sporting 3 anos, depois deste segundo regresso, conquistaste grande parte dos títulos que o Sporting tem no voleibol, estiveste presente numa percentagem elevadíssima deles. É uma história quase perfeita, especialmente se olharmos para a idade enquanto jogador. Como é que se gere fisicamente esta incrível carreira? Ora bem, parece fácil, mas não é fácil. Pois não, imagino que não seja nada fácil. Eu habituei-me, a partir do momento que abracei o profissionalismo, dediquei-me ao máximo à minha modalidade, à opção que tinha feito, e acho que consegui reunir tudo que um atleta profissional precisa para estar em condições para poder usufruir da modalidade que escolheu. Eu fui um atleta sempre que descansou muito, que sempre fui muito crítico comigo mesmo perante aquilo que deveria ou não deveria fazer, e penso que o segredo está aí, porque eu lembro-me que no início, quando eu começo a minha carreira profissional, lembro-me que todos os meus colegas e muitos dos meus colegas de seleção nacional, todos muito mais velhos do que eu, descansavam à sexta-feira para jogar ao sábado. E eu habituei-me, a partir do momento que comecei a ser profissional, fui para o Sporting em 1991, sempre fui um atleta que descansava para treinar. E descansando para treinar, nós vamos ajudando o nosso corpo a evitar lesões, a podermos treinar melhor todos os dias, e depois a consequência do jogo ao final de semana vem por acréscimo. E acho que o meu segredo foi mesmo esse, ter respeito pelo meu corpo, e depois também ter sorte, não ter tido lesões graves, que isso é muito importante num atleta de alta competição, porque está sempre a treinar de manhã e de tarde, e o voleibol treina-se muito, nós treinamos quase sempre de manhã e de tarde, mas felizmente nunca tive uma lesão grave, e essa dedicação que tive pela minha modalidade e o respeito que tive pela minha modalidade, acho que me levou ainda estar aqui a poder jogar voleibol. Não posso deixar de dizer, e modéstia à parte, que os meus atributos técnicos também permitem que eu antecipe muita coisa a jogar e a treinar, que um atleta com a minha idade, porque a nível físico, quer queiramos, quer não queiramos, as coisas nunca estarão como estavam há 10 anos atrás, ou há 15, ou há 20. Por isso, se calhar, os meus atributos técnicos e táticos, se calhar também, vão escondendo um bocadinho algum déficit que eu poderia ter neste momento, e tenho neste momento, a nível físico. Olha, o Rodrigo Marques Mateus, e antes de avançar depois para a minha última questão, perguntava qual o momento mais marcante no Sporting. Há um momento que consigas destacar em relação a todos os outros? Eu tenho que dizer todos, mas eu posso dizer que guardei para mim, o primeiro grande momento foi quando em 91 jogo pela primeira vez com a camisola do Sporting, que a visto, e acho que fiquei com a cabeça por dentro da camisola, sem a vestir completamente, porque era um momento único eu estar a vestir aquela camisola do Sporting. Foi num torneio em Lamego em 1991, e guardo para mim com carinho. Era muito tímido, novinho, e fiquei ali algum tempo a saborear o momento de poder vestir aquela camisola do Sporting. Depois tem os títulos nacionais, tem a Taça de Portugal, as competições europeias pelo Sporting, e não esquecer também em 2017 o regresso do voleibol, sermos campeões nacionais no João Rocha, logo na semana a seguir vamos ao estádio mostrar a taça, num Sporting Benfica, nós no relvado. Acho que foi mais um dos grandes momentos que eu passei no Sporting, mas quem é sportinguista e quem passa pelo Sporting, acho que todos os momentos são marcantes e brilhantes. E há algum título que te tenha dado mais prazer, seja Sporting ou noutro clube, ou os títulos, quando são ganhos, especialmente campeões nacionais, são todos eles importantes, independentemente do clube, pronto, é o Diogo Cosme. felizmente eu tenho muitos títulos nacionais e acho que não os posso estar a dividir. Tive grandes momentos e eu não posso esquecer do meu primeiro título nacional com 16 anos na Académica de Espinho, uma equipa de jovens, uma equipa que vinha da segunda divisão, uma equipa que nem outsider era uma equipa que tentava não descer divisão e nós acabamos por ser campeões nacionais à frente do Sporting, à frente do Benfica, à frente do Espinho, à frente da Grundig, à frente do Leixões e à frente do Futebol Clube do Porto. Uma equipa de jovens, acho que é um momento que ficou marcado, até por ser na cidade de Espinho, onde o Sporting de Espinho é o grande baluarte da cidade. A nível de voleibol e de clube também. Depois o meu primeiro título no Sporting, o meu título quando venho de Itália no Sporting de Espinho, que também éramos uma equipa que não éramos candidatos e acabamos por ser campeões nacionais. Eu felizmente tenho muitos títulos e acho que nós não deveremos particularizar nenhum em detrimento do outro, porque o trabalho foi sempre o mesmo, não é uma competição. Sim, são, qual o melhor título? Claro, é uma competição longa, teve o mesmo tipo de tratamento individual e coletivo, com muito trabalho à mistura, e por isso todos os títulos merecem o respeito, e por isso muita felicidade por todos os que eu conquistei e muito orgulho também. Olha, a minha última pergunta é um pouco mais técnica. O Tiago Botelho, que fez durante muito tempo aqui connosco, fazia sempre o resumo das modalidades à segunda-feira, enviou-nos uma pergunta que era: com a crescente importância e preponderância do data volley, do software de scouting, no voleibol de alta competição, os distribuidores ainda têm margem de progressão para fugirem ao plano de jogo? Entramos aqui numa questão mais técnica, mas era uma curiosidade que ele tinha. E há uma curiosidade, porque já ouvi vários treinadores a falarem nessa situação, e mesmo em relação a mim, porque eu sou um jogador que já tenho 50 anos, toda a gente já me viu jogar milhares de vezes, sabem o meu estilo de jogo, sabem a maneira como eu jogo, como eu encaro em várias situações do jogo determinada jogada, e eu fico feliz quando muitas vezes ouço que eu sou um bocado imprevisível, eu faço este fim de semana uma coisa e na outra semana já faço outra. Eu também sei estudar os adversários, sei os pontos débeis da equipa adversária, nós temos acesso ao data volley, à estatística na hora, e eu também consigo fazer o meu resumo, aquilo que eu fiz no último fim de semana, porque as equipas adversárias também estudam aquilo que eu faço, as opções que eu tenho no jogo. Eu também tenho esse relatório para ver aquilo que eu fiz na semana anterior, até porque se existem muitas tendências, eu vou tentar não as fazer no próximo jogo, porque o estudo é feito à base disso, e por isso é muito importante, e todos os clubes agora não abdicam dessa ferramenta. Muito bem. Miguel, feitas todas as perguntas, não queria, felizmente demorou mais ou menos uma hora, era o que eu imaginava aqui para as perguntas que tínhamos aqui. Resta-me agradecer primeiro ao Nuno Mourão, porque foi o Nuno Mourão que fez a ligação, a ponte para te convidar, e depois tu prontamente aceitaste. Um abraço para ele também. Ele está aqui, ele tem escrito, ainda há bocado estava a falar, ainda há bocado ele estava-me aqui a contar em privado por WhatsApp uma aventura, digamos assim, a um IPO contigo e com o Miguel Afonso, que também está no Sporting, agora me estava a falar disso. E tenho que agradecer ao Nuno Mourão porque fez esta ligação. Tenho que te agradecer a ti por teres aceitado este convite. É uma honra enorme para mim e para os meus companheiros que infelizmente não puderam estar aqui, mas que teriam todo o gosto em estar aqui presente. O Sporting 160 faz amanhã, precisamente amanhã, 5 anos. Não via, provavelmente, um convidado tão fantástico para estar aqui numa data para nós que é excelente. Quando fizemos 100 programas, tivemos cá o João Matos, tivemos o Ruesga e tivemos o Luís Maximiano. Agora, no programa que está próximo dos 5 anos, temos o Miguel Maia, o verdadeiro ecletismo do Sporting. E eu só tenho a que agradecer. Olha, eu vou passar o genérico final, não desligues, e já nos despedimos em off. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado a todos aqueles que assistiram em direto e que vão ouvir nos próximos dias, não só no YouTube como nos podcasts, nas plataformas de podcast. Um abraço a todos, nós voltamos na próxima segunda-feira. Já sabem que no Patreon estamos lá presentes com conteúdo extra, e regressaremos no sábado a seguir ao jogo contra o Boa Vista. No Sporting, no modelo tradicional, às segundas-feiras estaremos cá na próxima segunda, se tudo correr bem, já com os três. Miguel, muito obrigado, Um abraço e até à próxima. E um abraço para todos.